E há feridos em Israel. Conversações que não saem do papel. E eu e tu, o que é que temos que fazer? Talvez fuder, talvez fuder. E tu e eu, o que é que temos que fazer? Talvez fuder, talvez fuder. Porque o que eu quero é o teu corpo e o teu sexo. Porque o que eu quero é o teu corpo e o teu sexo. Porque o que eu quero é o teu corpo e o teu sexo. Porque o que eu quero é o teu corpo e o teu sexo. Talvez fuder, talvez fuder. Ah!